Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Midões e parco em várias localidades do arcipestado de Tábua. Vamos procurar interpretar a mensagem que saiu do 7º Encontro Mundial das Famílias em Milão, evento que se realiza 3 em 3 anos e que este ano teve como tema Família, Trabalho e Festa. Conversaremos sobre a intensidade do trabalho no dia-a-dia, muitas vezes em prejuízo para a família. Falaremos da dignidade do trabalho e das feridas que a falta de emprego causam à pessoa e à família. Analisaremos a festa como dia de descanso e os triângulos amorosos que corrompem o ambiente familiar. Abordaremos o sentir do Papa em Milão, no meio de mais de 1 milhão de famílias, e do próximo encontro em Filadélfia, bem como testemunhos das famílias em Milão. Sou o Padre João Fernando, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Muito bom dia, é com muito gosto que participo neste programa sobre a família, as famílias. Coloco-lhe a primeira questão, Sr. Padre João Fernando. Um dos arcebispos que esteve em Milão, neste 7º Encontro Mundial das Famílias, disse que o trabalho é pensado e posto em prática em função da concorrência e do máximo lucro. Certamente concorda com estas palavras. E o que acontece é que nós, europeus, e também não são só os europeus, também acontece na América e noutros países ou noutros continentes. Estamos de tal modo metidos nesta engrenagem do trabalho que nem pensamos nos contratempos que isto nos causa a nós e à própria família. Eu digo engrenagem no sentido de que cada empresa quer faturar mais, quer crescer mais, portanto, à custa das peças dessa máquina que são os empregados. Concorda certamente com isto, não é? Sim, concordo. Penso que hoje em dia fala-se muito no desenvolvimento sustentável de uma sociedade, de um país, de uma terra. E eu penso que esta expressão se pode aplicar muito àquilo que precisamos de fazer a nível do trabalho e da conciliação que é preciso fazer entre trabalho e família. Porque o trabalho, quando entra em concorrência com a família, ao ponto de criar divisões na família e de tornar quase impossível a convivência familiar e a vivência familiar, o trabalho, nestes casos, está realmente a destruir uma portanto, a parte fundamental da sociedade. Portanto, acaba por ser uma autodestruição da sociedade quando o trabalho é visto desta maneira, como mera concorrência, de tal maneira que ocupa todo o espaço e impede, por exemplo, os pais de serem pais, impede o casal de ter aquela vivência familiar que torna possível, portanto, uma vivência saudável das pessoas. Eu penso que numa sociedade, quando se ataca a família, está-se a atacar a própria sociedade, as bases da sociedade. E, portanto, para haver, no fundo, um trabalho sustentável, ele não pode pôr em causa, de maneira nenhuma, a família. Eu há pouco dizia que, pois, nós entramos nesta rotina e por vezes, pronto, ela é de tal ordem que já nem nos apercebemos bem da situação e dos reflexos que isto depois acaba por trazer. E eu posso testemunhar isto aconteceu comigo, já não acontece hoje, mas aconteceu ao longo de muitos anos. O que é que acontece? Nós entramos nestas grandes empresas, nestes grandes grupos, e pronto, e cada ano nos pedem mais. Portanto, vão-nos pedindo objetivos, se nós vamos cumprindo os objetivos, vão-nos dando umas palmadinhas nas costas, se não cumprimos os objetivos, lá vai o rapelzinho, pronto, isto depois por sua vez já é um incentivo, depois vem o próximo ano e eles já não querem o que se fez no ano anterior, dizendo, não, agora vamos lá ver, porque a inflação foi tanto e o crescimento tem que ser tanto, e nós andamos nisto. E o que acontece? E para conseguirmos esses objetivos, isto aconteceu comigo longos anos, para conseguirmos estes objetivos temos que andar de noite, temos que andar depois da hora, horas que ninguém nos paga, temos que trazer trabalho para a noite, temos que trazer trabalho para os fins de semana. E isto é um pouco isto, é um pouco assim. E eu penso que isto acontece na maioria das empresas, das grandes empresas, a nível europeu. Pronto, e isto depois tem reflexos no que falava, que é na educação dos filhos e também na, com a própria família. Eu estou a pensar que numa das empresas que trabalhei, o meu diretor comercial, a empresa tinha a sede no centro de Lisboa, e ele vivia em Cascais. E para fugir ao trânsito e para aproveitar o tempo, ele chegava à empresa sempre antes das 8 da manhã e nunca saía antes das 8 da noite, e depois tinha que fazer os percursos. Não há dúvida nenhuma que isto é desgastante, portanto a pessoa passa praticamente todo o tempo fora da família, e isto não era assim um caso, portanto não era assim um caso, são muitos casos. Ele era o diretor, mas em relação a outras empresas, eu tenho um casal amigo que vive em Meio Martins, e de vez em quando passo por lá e durmo. E eu via o que é que acontecia com eles. Eles às 5:30 da manhã levantavam-se, exatamente para estarem às 8 horas ou antes das 8, para fugirem ao trânsito. Mas quer dizer, isto é desgastante para eles, é desgastante para os filhos, é desgastante para toda a gente. E eu dizia no princípio, quer dizer, nós entramos nesta rotina, às vezes nem nos apercebemos, mas isto é de facto desgastante. Desgastante para nós e desgastante para os outros. Padre João Fernando, vou-lhe colocar outra questão, que se relaciona também com o mesmo assunto, com este Encontro Mundial das Famílias que ocorreu em Milão, e que tem a ver com, lá em Milão, portanto, neste encontro, falou-se da dignidade do trabalho. Penso que há um falso conceito da dignidade do trabalho na nossa sociedade. Penso que há muitas pessoas que pensam que a dignidade do trabalho tem a ver, portanto, com o tipo de trabalho que se faz, e eu penso que não é bem isso, ou que não é mesmo isso, por isso pedia-lhe que desse uma palavrinha, portanto, acerca deste... Acerca da dignidade do trabalho. Para nós cristãos, a dignidade do trabalho fundamenta-se no próprio Deus, porque o nosso Deus... dizia Jesus que Deus Pai trabalha continuamente, como Ele próprio trabalha. Portanto, se o nosso Deus trabalha continuamente, não trabalhou apenas na criação do mundo, mas ao longo de toda a história da humanidade foi acompanhando, podemos dizer, foi recriando também este mundo em que estamos, e sobretudo através do seu Filho Jesus, ele fez o grande trabalho da nossa salvação, realizou essa grande obra da nossa salvação. Portanto, só por aí já vemos como o trabalho é importante. Mas encontramos essa dignidade também, meditando na obra da criação, encontramos isso, essa dignidade, naquela missão que Deus entregou aos homens, ao criá-los, fê-los participantes da obra da criação. Portanto, nós, no fundo, somos colaboradores de Deus na criação e na recriação deste mundo em que vivemos. É um mundo que, de propósito, está inacabado. Deus não quis deixar tudo feito. E também não quis fazer tudo sozinho. quis precisar da nossa colaboração, quis ter a nossa colaboração, quis dar-nos a honra de colaborarmos com ele para tornarmos este mundo melhor, para o humanizarmos, para cuidarmos deste jardim que é a natureza, não para a destruirmos, mas para também, de certa maneira, a respeitarmos e sabermos servir-nos dela para tornarmos este mundo mais humano. Criarmos condições para que toda a gente possa viver neste mundo com dignidade. E realmente é aí que se fundamenta a grande dignidade do trabalho. Nós somos colaboradores de Deus, não para destruir, porque Deus nunca teve essa ação destruidora do mundo, foi sempre, a ação de Deus foi sempre para construir, para salvar, para criar e recriar, e ele deu-nos esse dom de podermos também, com o nosso esforço, a nossa criatividade, o nosso talento, contribuir para tornar este mundo mais belo e mais humano. Para trás, estás preso a um passado que pesou. Quantas vezes vais ser tu capaz de fazer sair quem por engano entrou? Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. No rosto, talvez o segredo, alguém te quer falar. Quem conheces bem, ouve essa voz, é a tua voz. Dá-lhe atenção e a razão que tem. Abre a tua porta, não tenhas medo. Tens o mundo inteiro à espera para entrar. Um sorriso no rosto, talvez o segredo. Alguém te quer falar. Deixa o mundo girar para o lado que quer. Não podes parar, nem tens nada a perder. Estás de passagem. Não leves a mal se te manda avançar. Talvez seja um sinal que não podes parar. Estás de passagem. Vai mal, se te manda avançar, talvez seja um sinal que não podes parar. Estamos com conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Midões e pároco em várias localidades do arcipestado de Tábua. Estamos a falar sobre o 7º Encontro Mundial das Famílias, que ocorreu em Milão, um evento que se realiza de 3 em 3 anos e que este ano teve como tema Família, Trabalho e Festa. Estamos, como que de alguma forma, a procurar interpretar a mensagem que saiu desse 7º Encontro Mundial das Famílias, uma vez que já anteriormente falámos, mas neste momento é mais no seguimento de conclusões que saíram de Milão. Temos estado a falar também da intensidade do trabalho no dia-a-dia e dos prejuízos que às vezes isto pode causar à família, aos filhos, à esposa. Falámos também da dignidade do trabalho e vamos continuar, portanto, a conversa sobre este 7º Encontro Mundial das Famílias. Padre João Fernando, há pouco falávamos da dignidade do trabalho e portanto, que às vezes há um certo e um falso conceito de dignidade. Todo o trabalho é digno, desde que seja honesto. O outro aspecto que foi falado também neste Encontro Mundial das Famílias tem a ver com o trabalho, com a qualidade do trabalho. Foi dito que o trabalho deve ser bem feito, não basta fazer de qualquer maneira, que o trabalho deve ser bem feito. Concorda certamente com isso? Sim, o trabalho, portanto, deve ser feito, no fundo, pondo em ação todas as nossas melhores capacidades e dando o nosso melhor, porque o trabalho é também um serviço à sociedade e um serviço ao próximo, e numa família os pais, pelo seu trabalho, estão também a garantir as condições para que a sua família viva bem. Mas é um bem para toda a sociedade, e só se cada pessoa fizer bem feito o seu trabalho, com qualidade, com empenho, com profissionalismo, só assim é que também a sociedade pode evoluir e todos acabarão por beneficiar, portanto, deste trabalho bem feito por toda a gente. E no nosso caso, de nós cristãos, para nós é fundamental que um cristão, no trabalho que faz, não cumpra apenas os mínimos, mas que seja um bom profissional, que procure progredir, que procure dar o seu melhor. Em tudo o que faz, é também uma forma de testemunho ser um bom profissional. E na área do trabalho, é por aí também que passa o testemunho de um cristão. O Padre João Fernando dizia há pouco, acerca deste assunto, pronto, que Deus deixou este mundo incompleto para que o homem o complete, incompleto no sentido de perfeição, portanto, deixou as coisas inacabadas exatamente para que o homem as possa acabar. Aliás, eu às vezes penso, e já tenho dito, uma vez recordo-me que disse isto aos garotos da catequese, quer dizer, se nós viéssemos a este mundo e estivesse tudo feito, que nós não tivéssemos que fazer nada, eu penso que isto era um desconsolo. E houve logo uma garota que me disse, ah, sim, isto era uma desgraça. E eu também penso que sim. Portanto, e de facto, Deus deixou as coisas incompletas para que o homem as complete, para que as aperfeiçoe, e isso é extraordinário. O Padre João Fernando há pouco falava, inclusive, portanto, ele é, portanto, o nosso modelo, e ele tudo o que fez bem feito, e é neste aspecto, portanto, que também nós o trabalho não devemos fazer às vezes aquilo que nós vemos, que é comprar uma chave e ao primeiro esticão ela fica partida. Portanto, nós temos que fazer as coisas bem feitas. Eu já tenho ouvido o seguinte: tudo o que nós fazemos devíamos oferecer a Deus, e a Deus não se oferecem coisas mal feitas. Portanto, nós devemos ter a preocupação, de facto, de fazer bem e de aproveitar o tempo. Não se justifica, por exemplo, o que a gente às vezes vê em determinadas repartições em que as pessoas estão ali como que a matar o tempo, quando nós devemos, portanto, aproveitar para rentabilizar, porque quanto mais rentabilizarmos, melhor para a sociedade, melhor para o patrão, melhor para a família, e portanto, o trabalho deve ser, de facto, bem feito, deve ter qualidade. E vou-lhe colocar, então, nova questão, Padre João Fernando. Falou-se também de que as famílias, as pessoas que não têm trabalho, que isto é uma ferida que provoca, portanto, não só na pessoa que não tem o trabalho, como também na própria família. Portanto, isto foi referido neste Encontro Mundial das Famílias, e o Padre João Fernando, pela experiência que tem com os paroquianos, certamente que sente isto, quer dizer, se a pessoa de facto não tem trabalho, não se sente realizada, para além do aspecto económico e outros, sente isso, não? Sim, é um dos grandes dramas da situação de crise económica que nós estamos a viver, quando ou um dos elementos do casal, ou ambos, ficam desempregados, normalmente essa falta de trabalho, essa falta também do dinheiro necessário em cada mês para o sustento da família, isso traz grandes problemas a uma família, traz grande instabilidade, e realmente, se os pais ficam inseguros e ficam também em crise, de certa maneira, é normal que essa crise afete muito também os próprios filhos. Quando realmente falta o pão numa mesa, está a faltar o principal. Daí que esta questão do desemprego me parece uma questão muito grave e que precisa de muita atenção, e precisamos de encontrar soluções rápidas, de maneira que as nossas famílias não se desmoronem também por esta via, porque realmente é uma necessidade básica, a necessidade do trabalho, a necessidade do sustento de cada família. Daí que me parece que, além daquilo que o Estado poderá fazer para combater o desemprego, penso que toda a sociedade civil precisa de estar muito atenta a nível de solidariedade para acudir, sobretudo, às situações mais urgentes, de maior necessidade, porque eu penso que a solidariedade tem que estar em ação nestas ocasiões, esperando que este problema do desemprego também possa passar brevemente, não é? Vamos acreditar que sim, e de facto esse ponto que acabou de referir fez parte também das preocupações deste Encontro Mundial das Famílias, nomeadamente com os testemunhos. Eu tenho aqui um testemunho de um casal, e até vou citar, portanto, o que eles disseram, portanto, portanto, neste Encontro Mundial das Famílias, que teve vários testemunhos. Um deles foi de um casal grego, e eu vou realmente citar o que eles disseram. Somos uma família grega, vivemos em Atenas, sou eu, a minha mulher e dois filhos. Há alguns anos, juntamente com mais dois sócios, e investindo tudo quanto tínhamos, começámos uma pequena sociedade de informática. Com a chegada da duríssima crise económica atual, os clientes diminuíram drasticamente e os que ficaram adiam cada vez mais os pagamentos. Mal conseguimos pagar os salários dos dois trabalhadores que temos, ficando pouquíssimo para nós, os sócios. Assim, à medida que passam os dias, vai havendo cada vez menos para manter as nossas famílias. A nossa situação é apenas uma, dentre muitas, uma entre milhões de outras. Na cidade, as pessoas caminham de cabeça baixa e já ninguém tem confiança em ninguém, falta a esperança. Mesmo nós, embora continuando a acreditar na providência, temos dificuldade em imaginar um futuro para os nossos filhos. E dirigindo-se ao Santo Padre, diziam-lhe: há dias e noites em que nós perguntamos: Santo Padre, como fazer para não perder a esperança? Que pode a Igreja dizer a toda esta gente, a estas pessoas e famílias, sem qualquer perspectiva? E a resposta do Santo Padre foi muito interessante. Portanto, ele, por um lado, até pareceu um bocadinho... bastante tocado, aliás, bastante tocado por esta questão tão dramática de uma família grega. É muito significativo que fosse precisamente uma família grega a colocar esta questão difícil ao Santo Padre. Mostrou-se muito sensibilizado e na sua resposta, naturalmente, ele não tinha soluções imediatas para o problema desta família, mas penso que apontou algumas pistas interessantes que podem também ser inspiradoras para outras situações semelhantes. Em primeiro lugar, ele lembrou que os políticos têm uma grande responsabilidade, têm uma responsabilidade moral, inclusive, nas decisões que tomam, porque as más decisões dos políticos podem afetar uma sociedade inteira e milhares e milhares, até milhões de famílias, podem sofrer por causa de más decisões de políticos que por vezes se limitam a procurar votos nas eleições, que prometem coisas que depois não podem cumprir e que podem, muitas vezes, através das suas decisões, hipotecar o futuro de uma sociedade. Portanto, em primeiro lugar, o Papa chamou a atenção para a responsabilidade dos políticos. Mas depois, além disso, ele sublinhou que a verdade é que depois as famílias que estão a sofrer precisam de soluções concretas e muitas vezes essas soluções não vêm logo. De qualquer modo, o Papa procurou transmitir esperança e lembrou que cada pessoa pode sempre fazer alguma coisa e é preciso que não deixe de o fazer. Cada família pode também ser ativa e deve ser ativa na procura de soluções para as situações graves que enfrenta. Portanto, é preciso não desanimar, não desistir, é preciso continuar à procura de soluções. Finalmente, o Santo Padre colocava a última questão. E nós? Nós, que talvez ainda não tenhamos estes problemas, como é que nós podemos ajudar? Toda a gente, no fundo. Todos podemos ser solidários. Todos podemos fazer alguma coisa. O Papa sugeriu uma ideia muito interessante. Sugeriu que houvesse mais geminações e que fossem geminações não apenas culturais, apenas de troca de cultura, de partilha de culturas diferentes, mas que, se calhar, estamos na altura de fazer geminações também a nível de solidariedade. Por exemplo, que uma família de um país onde a economia está bem, que fosse capaz de ajudar outra família num país que está a passar uma crise grave económica. Que bonito seria se conseguíssemos criar estas pontes de solidariedade entre famílias. O Papa não falou apenas nas famílias, mas parece-me que esta ideia é muito interessante. Entre famílias, entre países, entre cidades, entre localidades, que pudesse haver verdadeiras geminações a nível social que levassem as zonas do mundo onde se vive melhor a ajudarem aquelas zonas do mundo onde se está a passar grandes dificuldades. Finalmente, o Santo Padre falou também de uma ajuda que se calhar só nós cristãos e quem tem fé entende, que é a questão da oração. Nós precisamos de rezar muito por esta crise que está a atravessar o mundo. Precisamos de rezar muito por estas famílias que estão a passar estes dramas de não terem o essencial, de repente ficarem sem emprego, sem trabalho e sem recursos. Precisamos de rezar. E quem não crê, não pense que desta maneira nós estamos a fugir aos problemas. Porque nós acreditamos que, primeiro, Deus pode tudo. Mas, em segundo lugar, Deus faz uma coisa muito importante, faz uma coisa extraordinária quando nós rezamos. Abre-nos o coração. faz com que nós tenhamos o coração aberto e a mente aberta para encontrar soluções, para ser mais criativos, para ser mais trabalhadores, para sermos mais ativos à procura das soluções para os problemas que existem no mundo. E eu penso que quem reza, pelo menos para nós cristãos, isso, nós acreditamos nisso, quando rezamos, conseguimos depois fazer mais. Deus não deixa de nos ajudar a todos a conseguirmos ser solidários e a conseguir inventar soluções para os problemas complicados que existem no nosso mundo. O passado coube numa caixa de cartão. O presente embrulhado que não dá previsão de um futuro que não espera para chegar. Tão ausente quando quero, vou avançar, vou conhecer. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Midões e pároco em várias localidades do arcipestado de Tábua. Vamos procurar interpretar, estamos a interpretar a mensagem do 7º Encontro Mundial das Famílias que ocorreu em Milão. vamos continuar a conversa falando destes acontecimentos. Há pouco nós falávamos de testemunhos de um casal grego que se dirigiu ao Santo Padre falando das preocupações com que vivem, não só eles, mas do modo geral todo o povo grego. Uma preocupação que no fundo acaba por não ser só do povo grego, mas de toda a Europa e não só. Vamos falar de mais testemunhos. Padre João Fernando, outro testemunho teve a ver com empresários, diretores de recursos humanos, banqueiros. Houve testemunhos, houve, portanto, mesas redondas, sempre com o mesmo objetivo: conciliarem a família e o trabalho. Foi referido que as empresas que têm a preocupação de conciliar a família através de um comportamento ético e humano, nestes casos que a produtividade aumenta, que nestes casos que a produtividade cresce. Portanto, foi referido que havia até algumas empresas que acabavam por dar mais umas horas às mães com filhos mais pequenos e que não cortavam no salário. E que se notava que, de facto, havia aumento de produtividade. Creio que é um bom testemunho. Seria bom que as nossas empresas, portanto, pensassem desta forma, não lhe parece? Parece-me que realmente uma nova forma, esta nova forma de gerir as empresas e de gerir a economia, conciliando com a família, eu penso que realmente é uma boa aposta para qualquer empresa hoje em dia, porque os frutos hão de colher-se a médio e longo prazo, e penso que logo no imediato, naturalmente, ao ter os seus colaboradores da empresa também mais felizes com as suas famílias, podendo dedicar-se mais às suas famílias, eu penso que isso só vai trazer vantagens para a qualidade do trabalho que se faz, porque eu penso que hoje em dia cada vez mais importante do que produzir muito e produzir com baixos ordenados, pagando pouco aos colaboradores, eu penso que isso já não resulta e não tem futuro. A médio e longo prazo não tem futuro. Eu penso que a aposta também na qualidade, neste aspecto de proporcionar aos colaboradores uma vida familiar, saudável e com qualidade, eu penso que isso é o melhor investimento que uma empresa pode fazer. E mais cedo ou mais tarde, eu penso que vai colher frutos. Não sei se o Padre João Fernando se apercebeu que neste encontro, tanto com empresários, esteve também um empresário português, um banqueiro, e que enviou alguns recados também para os políticos, em que ele dizia que pois as empresas pagam os impostos, apoiam o Estado com as suas contribuições, e que os políticos têm que ter noção disto, que também não podem esbanjar de qualquer maneira, porque ao esbanjarem estão a prejudicar as famílias, estão a prejudicar as pessoas, porque não há dúvida nenhuma, quer dizer, se eles não têm contenção e estão constantemente a pedir-nos mais aumento de impostos, isto também não vai a lado nenhum, porque nós acabamos por ficar sem nada, e isto não vai solucionar absolutamente nada. Porque nós vemos, infelizmente, o que tem acontecido. Quer dizer, acho que não há preocupação. Dos grandes problemas da crise atual vem precisamente aí, do facto de se ter gasto em coisas que não eram necessárias, excessivamente, e não se gastou e não se investiu naquilo que era importante. Por exemplo, neste caso das empresas que têm preocupação social, que têm preocupação em criar boas condições aos seus colaboradores, também a nível de compatibilizar o trabalho e a família. Eu penso que, por exemplo, este é um caso em que o Estado só faria bem se apoiasse estas empresas, porque merecem ter algum apoio, algum incentivo, porque estão a contribuir para termos um tecido social muito mais forte, uma vez que são empresas que respeitam a família e que proporcionam, portanto, aos seus colaboradores a possibilidade de terem uma família mais estável e onde também as futuras gerações possam ser educadas melhor. Portanto, esta responsabilidade social das empresas devia ser muito mais valorizada do que é e devia ser muito mais incentivada pelos nossos políticos, em vez de gastarem muito dinheiro, muito mais dinheiro noutros investimentos que não são urgentes, que não são importantes e que muitas vezes acabaram por trazer o Estado para grandes dificuldades económicas. Outro ponto que foi referido neste Encontro Mundial das Famílias foi a festa como o dia de descanso. De facto, quem trabalha, e já o aqui dissemos, precisa descansar, precisa ter tempo para a família, precisa ter tempo para os filhos, precisa ter tempo para Deus. E o que nós vemos, infelizmente, é que parece-me cada vez há menos tempo. Nós verificamos que mesmo hoje, aos domingos, já não são só as grandes superfícies, também os comércios procuram estar abertos. Tudo isto acaba por complicar não só com a vida dos patrões, que são famílias, como também com a vida dos empregados, que são família. E depois, um outro aspecto que também foi referido e que pode ter a ver também com isto, que é a fragilidade psicológica e afetiva nas relações entre os dois e também naqueles triângulos amorosos em que podem aparentar que são estáveis e normais, não é? Mas isto, este triângulo nem é estável, nem é normal e corrompe, de facto, o ambiente com o cônjuge e com os filhos, concorda certamente? Sim, portanto, o amor obriga mesmo à fidelidade e o amor que é dom de Deus, em primeiro lugar, o amor que Deus vive em si próprio, a Santíssima Trindade, essa comunhão de amor pleno, e é esse amor fiel, esse amor pleno que Deus nos transmite, que em cada família precisa de ser vivido. Ou então é um amor falso, com vida dupla, portanto, e com cara dupla. Portanto, o amor falso nunca realiza ninguém. Portanto, para a própria realização dos esposos, eles precisam de aprender a amar. E o amor, como nós o entendemos e como a própria palavra de Deus nos inspira, é um amor total, um amor de entrega completa, porque o nosso Deus também se entregou totalmente por nós, se dedicou totalmente à humanidade. Sobretudo, vemos isso em Jesus Cristo, que se deu totalmente também, deu a vida toda por nós. Nós entendemos, nós cristãos entendemos que o amor entre homem e mulher ou são únicos um para o outro e são uma entrega completa, ou então é um amor falso, um amor incompleto e um amor que acabará sempre por deixar as pessoas infelizes e sobretudo vazias também por dentro. Quando as pessoas não respeitam esta fidelidade, eu penso que estão a deitar fora o grande ideal da sua vida, da sua vida de casados. Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais, de cinzento pardo vem cada ano em pesadelos ancestrais, e andam por aí, mostram-me os sinais. do sol e não almoça mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, a mente a bagunçar, viver-te mano a mano faz de conta que ando em busca de ilusão. Mas o humano estando assim nunca se lhe dá o irmão. Muito fanfaminho pode ser que a vida vá desenvolver o mais humano sentimento. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 10 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o Sr. Padre João Fernando, residente na paróquia de Mirães e pároco em várias localidades do arciprestado de Tábua. Estamos como que a interpretar a mensagem do 7º Encontro Mundial das Famílias que ocorreu em Milão. Um evento que se realiza 3 em 3 anos e que este ano teve como tema Família, Trabalho e Festa. Vamos, portanto, prosseguir, estamos a entrar na última parte deste programa e vou falar agora do Santo Padre também neste grupo de famílias. O Santo Padre esteve em Milão com 1 milhão de famílias e 80 mil jovens crismandos. Como interpretar estes números quando os inimigos do Papa o acusam de que está velho, de que está frágil e outras coisas assim? Estes números desmentem isso mesmo e mostram que este Papa, eu penso que é sobretudo o Papa da verdade, que apresenta a verdade, não uma verdade qualquer, mas a verdade mais importante e aquelas verdades mais importantes, a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. E mostra este número de participantes, mostra também que esta verdade que o Papa Bento XVI não se cansa de transmitir à humanidade, esta verdade é uma verdade que nos traz esperança, que nos traz salvação, que é tão necessária no nosso mundo. Esta verdade que o Papa Bento XVI não se cansa de anunciar é também uma verdade que traz alegria, traz sentido à nossa vida. E realmente o nosso Santo Padre Bento XVI tem conseguido transmitir estas verdades, por um lado com uma sabedoria extraordinária. Ele realmente é um grande pensador, dos maiores pensadores da atualidade, o nosso Papa. Por outro lado, também com uma grande sensibilidade aos problemas do nosso tempo. Portanto, o Santo Padre tem sabido mostrar que esta palavra de verdade e de amor do Evangelho é uma palavra que vem ao encontro da atualidade, dos problemas que sentimos, da realidade que vivemos, que tem aspectos positivos, mas que também tem tantas preocupações, tantos motivos para nos sentirmos também com muita preocupação. Ora, esta palavra que o Papa não se cansa de anunciar é mesmo a resposta às grandes questões que se colocam hoje à humanidade. E eu penso que por isso as famílias, tantas famílias, não se cansam de ouvir o Santo Padre e vão sentindo que ele realmente está a vir ao encontro dos grandes problemas que preocupam as famílias de hoje. Um Papa que no aspecto físico parece frágil, não é? Mas, portanto, que é muito forte, muito ativo e que não deixa ficar os problemas pendentes e que não tem medo de os enfrentar. Extraordinário, não há dúvida nenhuma. Sou muito claro, muito firme naquilo em que deve ser firme, também muito humano, embora no início eu penso que as pessoas tiveram a ideia de que pelo facto de ser um Papa alemão e pela frieza tradicional dos alemães, poderia ser um papa pouco afetuoso, mas eu penso que ele tem provado o contrário, que a racionalidade não é incompatível com os afetos do coração, e ele tem sabido transmitir esse afeto também na maneira como ele se dirige às pessoas, na maneira como apresenta as verdades tão importantes para o mundo de hoje, apresenta-as não de uma maneira fria, mas também de uma maneira que toca no coração das pessoas. Eu creio que a questão que vou colocar vem ao encontro do que acabámos de dizer. Portanto, acabou este Encontro Mundial das Famílias em Milão e ficou marcado já para daqui por 3 anos o próximo Encontro das Famílias em Filadélfia, portanto, na América. Pergunto, o Padre João Fernando ficou surpreendido com esta escolha e por outro lado, vê-se que, de facto, o Papa não é pessoa que tenha receio de enfrentar os casos que, às vezes, nós pensamos que são difíceis, não é? É verdade, é verdade. E a sociedade americana é uma sociedade de extremos, em que encontramos o melhor e o pior. E o facto de o Santo Padre ter escolhido precisamente a América, os Estados Unidos da América, para aí acontecer o próximo Encontro Mundial das Famílias, eu penso que mostra também que o Santo Padre realmente não tem medo de enfrentar as questões. E acho que poderá ser também uma oportunidade muito boa para ajudar, por um lado, os cristãos a serem mais convictos nos seus valores, nas suas convicções, serem também mais ativos em defender esses valores e essas convicções, porque o mundo precisa muito de alternativas. Eu penso que os extremos a que chegamos, sobretudo nos países do Ocidente, os extremos a que chegamos de falta de respeito pelos valores mais genuínos da família, relativizando tudo, pondo tudo em pé de igualdade, aquilo que é família e aquilo que não é família, aquilo que é, por exemplo, aquilo que é casamento e aquilo que não, para nós não faz sentido nenhum chamar-se casamento, eu penso que realmente poderá ser uma boa oportunidade para mostrar, não que nós sejamos intolerantes, porque não somos, procuramos sempre respeitar a diferença e quem pensa de uma maneira diferente, mas sobretudo não podemos é deixar de agarrar aquilo em que acreditamos e de o defender e de mostrar que vale a pena pôr em ação estes valores da família em que nós acreditamos. Padre João Fernando, nesta parte final, talvez seja a última questão que vou colocar, vou dar um saltinho e vou falar sobre o Congresso Eucarístico Internacional que ocorreu agora na Irlanda. Este congresso teve também outras atividades, e algumas das quais me impressionaram bastante. Eu estou a pensar que houve também uma sala de exposições com miniaturas destinadas a crianças, com assuntos relacionados com a Bíblia. O objetivo era dar sugestões aos pais para que, em face dessas imagens pudessem relacionar este assunto com a Bíblia e desta forma transmitirem aos filhos a fé. Porque eles dizem que não é fácil em países laicos transmitir a fé aos filhos. E então, o que é que eles, portanto, pretendiam com estas imagens? Era que, de facto, os pais, depois em família, acabassem por falar de assuntos relacionados com a Bíblia, assuntos relacionados que pudessem, de alguma forma, transmitir aos filhos o que se passa com Jesus Cristo. Isto ocorreu-me, por exemplo, o que acontece, não sei se ainda acontece agora, se não acontece, mas acontecia, pelo menos antigamente. Na Páscoa Judaica, o que é que acontecia? Eles reuniam-se naquela noite e o mais pequenino, penso que era dos mais pequeninos, perguntava ao pai a história da Páscoa Judaica. E o pai acabava por contar todos aqueles episódios do tempo em que estiveram retidos, que os 400 e tal anos no Egito, e das dificuldades que lá passaram, e depois como é que eles saíram, portanto, a história do Cordeiro, dos pães ázimos, a passagem no Mar Vermelho, e toda aquela história, o encontro com Moisés, e depois Moisés com Deus, quer dizer, naquela noite era lembrado todo o episódio da Páscoa judia. Eu achei, quando me apercebi disto há algum tempo, há alguns anos, que acho que era uma forma extraordinária de ir lembrando. E estas imagens levaram-me para o mesmo campo. Eu penso que isto, pronto, achei isto, para mim, achei isto muito bonito e uma forma, portanto, de transmitir. Que nós temos muito a aprender com os judeus neste aspecto, porque eles cultivam muito a vivência da fé em família. Podemos dizer que, de certa maneira, a religião judaica é muito familiar, tem muita vivência a nível de família. A própria celebração da Páscoa, que é feita em família, aquela refeição pascal, lembrando a libertação do Egito, as orações feitas em família, aquele diálogo entre pais e filhos, em que os filhos também fazem as perguntas aos pais, mas porquê é que estamos a fazer isto? Porquê é que estamos a ter este gesto em família? E o pai então explica, isto aconteceu porque há muitos anos, Deus nos libertou, e então continuava toda aquela história da salvação. Eu parece-me que temos que aprender muito, e acho que esta é uma ligação muito feliz, essa ideia do encontro em Inglaterra, aliás, na Irlanda, este encontro à volta da Eucaristia, este Congresso Internacional da Eucaristia. Parece-me que essa experiência faz-nos lembrar mais uma vez a importância da família e como nós precisávamos de inventar novas formas de ajudar as famílias a terem esta vivência em casa, entre pais e filhos, porque eu realmente estou convencido disso, que a aprendizagem, a educação começa na infância e em família. Padre João Fernando, o nosso tempo chegou ao fim e pronto, e nós esgotamos e não temos possibilidade de continuar a conversa. Era agradável para mim continuar a conversar consigo, mas não há possibilidade. Pronto, certamente que haverá outras oportunidades no futuro, mas por hoje temos que concluir. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.